tenham vinte tantas ovas manas irritantes. Cinderelli! Cinderelli! Cinderelli! Cinderelli, Cinderelli, noite e dia, Cinderelli. Limpa a casa, faz almoço, lava a louça, acende o lume. Na caminha, o pozinho parece um remoinho. Lá anda ela às voltas, fica às vezes muito tonta, mas insiste. Mais baixinha, Cinderelli! Sempre ocupada. Sabem que mais? A Cinderelli não pode ir ao baile. O quê? Não pode? O quê? Disseste? Vão ver. Elas não deixam. Trabalho, trabalho, trabalho. Ela não vai conseguir arranjar o vestido. Pobre Cinderelli. Hey, nós fazemos! Todos juntos a ajudar a Cinderelli. Nós fazemos o vestido, não vejo qual o perigo. Nós queremos-la bonita, omos de uma fita. E quando for dançar vai ter um baile de encantar. Nós fazemos o vestido a Cinderelli. Upa, upa, upa, upa, ajudar a Cinderelli. Já não temos muito tempo, há que pôr mãos à obra. Eu começo com a tesoura. E eu na agulha pego. A costura é comigo. Traz-me os tecidos. Todos vamos costurar para a Cinderelli. E vamos costurar para a Cinderelli. Assim, dona do amor, és tu.